Se un día eu sofrer demais na vida, me lembrarei que Jesus Cristo sofreu bem mais e que Ele é a única verdade que poderá trazer-nos a santa paz. Se um dia eu sofrer demais na vida, me lembrarei que outros já morreram, passando por sofrimentos incontáveis, pelo amor de Cristo Jesus, Senhor. Eu te peço, suplicando, não me deixes nunca sem o teu amor, pois tu és a esperança do aflito e alegria para o pobre pecador. Senhor, neste momento estou lhe suplicando, nunca me deixe sem o teu amor, pois sei que tu és a esperança do aflito. Senhor, eu te peço, suplicando, não me deixes nunca sem o teu amor, pois tu és a esperança do aflito e a alegria para o pobre pecador.